Hotel Uniforme Charlie, condição de agilizar a linha e decolar do Zona 7? Porra. Livre decolar de Zona 7, vento 160 graus 09, mais o ajuste do altímetro no 08. 08, fazemos 57, vai iniciar. Gol 1169, aguarda apenas um instante para iniciar a rolagem. Livre de aeronave decolando da 17. Vai subir para o nível 430. Vai esperar apenas alguns segundos. Sim. Iniciando, até onde está no carro. Gente, 160 graus 099, hoje está no 08. Até onde está no carro. Papapá, hotel Uniforme Charlie pro Adael após Dael Leda Vitória. Chame controle 11935. 11935, Dael Leda Vitória. Na proa de Dael, Uniforme, hotel Uniforme Charlie. Na proa de Dael. 89, on board? 89. Detect to the right by India, hold your point. Call tower 11169. Mantendo a proa até 5 mil pés ou liberação do controle de Salvador. Após direita, saída da El, Leda Mótima. Mantém a proa até 5 mil, liberação. Pode passar para o controle agora? 11935, controle. Gol no 169. 69. Salvador Tower, direction azul 6919, holding short runway 10. Oh, 6919, maintain position. Confirm, azul 6919, maintain position. 27, perdão, 2591, no centro da Victor. Position azul 6919. Fábio. Mobilizado Salvador, Serra Brava, Vitor Tango, via rota do plano de voo, Golfo 677, aerovia, nível autorizado no 60, decola da 190, curva direita no perfil da Coral, 55 no 3 do transponder e o controle 119 decimal 3. Autorizado no 60 via Golf 677, decola 190, curva direita, saída Coral. 55 no 3 transponder, controle 11935, azul 2725, 91. 2591 correto, chame quando pronto no parte 3, que estiver aqui na minha. Sim, farei, 2591. 25. Já, curva à esquerda, base curta, pela direita, final da 197. Romeu Golf, Romeu Golf Victor, informa o tráfego de pequeno porte, a retaguarda, está afastado aproximadamente 8 milhas. Condição de efetuar uma base curta, final da 97? Afirmo, Romeu Golf Victor. Gente. Azul 6919. Line up and maintain runway 10. Vai lá também, tem 11, azul 69. Autorizado, parte 3, parte 1, chame novamente na linha. Autorizado, início do táxi via parte 1, parte 3, parte 1, vai chamar novamente na táxi em Lima, o Vitor Charles Hotel. Clear to take off runway 10, the wind is 170 degrees, 09 knots, and altimeter setting 1018. 1018, clear for takeoff, runway 10, go 6919. Romeu Golf Victor visual com tráfego, autorizado base, pouso final da 197, o vento tem 170 graus 09 nós, o ajuste do altímetro no 09. Romeu Golf Victor. Victor Charlie Hotel, Lima Máquina, Quebec, Torre 1895, procura da meta. Você está aqui, você está Lima Mike, Deck, na Quebec, Torre 1995, Victor Charlie Hotel. Azul 2591. Azul 2591, pushback, acionamento. Parte 3 autorizado, chame para o ataque. Autorizado para o ataque 2591. Vitor Charlie Hotel, a torre? escuta seu Vai, que vai dar uma Quebec agora. Segue a aeronave da companhia até mais tempo, estacionar a frequência ali. Vai seguir a aeronave da companhia, fica sem rotação. Taxa azul 2591 com 37 no Pé Alberto, no ambiente de 4 horas e 10 minutos, alternando o Galeão. Bate 3, 1 no Índia, ponte 0, 118,95, azul 2591, obrigado, boa. Salvador Azul 27-2591, fonte para a próxima. Azul 2591, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento 160.08 mais o ajuste de altímetro no 09. Autorizado a alinhar e decolar 27-2591. Salvador, Xanena 210, estabilizado no INS 502 da Unicamp. Xanena 210, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, o vento 160 graus 09 nós, ajuste ao pistão 0, 18. Autorizado pouso da 10, ou Xanena 210. Vila Romeu Filho, prossiga. Proa de Portão Rotatória. Ciente, mantenha o setor do pedágio da CIA Aeroporto Vertical em 360 pela sua esquerda, aguarde instruções para ingressar final da 17. 360 pela esquerda, aguarde instruções, Vila Romeu Filho. Papatango Lima Romeu Filho, mantenha o padrão de 360 pela esquerda até a liberação da torre. Iniciando 360 Lima Romeu Filho. Xanena 210, direita 1211, solo 20. Ao livrar a pinção 2001, o Xanena 2. Solo Salvador, Xanena 2, o Xanena livrou na Fox Trot. Xanena 210, alfa, reporte antes do Gilete. Alfa 2, 1, 0. Boa noite, meia nove, pronto, quatro. Pronto, quatro, boa noite, meia nove. Salvador, Brasília, 360, autorizado, veio peso Luma 7. Decola da 1 a 0, curva direita no perfil da Arbor Elefa. 5523 o transponder, 1935, controle, Salvador, voo 869. Autorizado 380 para Brasília, saída Elefa, perdão, saída Arbor, transição Elefa. Aerovia via Presulo 17, decola da 10, primeira curva direita. 5523, transponder 11935, controle, gol na 869. O nível autorizado 360, 869. Ah, tá, desculpa. Nível 360 autorizado, boa noite, menos. Chame pronto no 62869. Chama pronto no 62, muito obrigado. Boa noite, menos. Gente livre, pouso na 10, gol 1166. Papa Tango Lima, o meu quilo, confirma o pátio. O Max CACA, Dennis File. Depart from 1010 after departure, left turn, moment departure, dilute transition, spot 5532, further approach frequency 119.135. Então, vira do Turco, ele do Lisboa, faz lava 370, upper Zulu 44 to Mike Sierra Sierra, canoe 10 for departure, after departure left turn, Momo departure, confirm transition. Dilube, transition, Delta India, Lima, uniform ground. Dylan, transition, FL 022. Dilube, Delta India, Lima, uniform ground. 5532. Departure frequency 109.35. Team Echo Squad, call me right here, gate 11, departure 022. Toca, Fiscal 022. 6290, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, o Xanema é 2.0. Repete com 022, Salvador Gama. Leve, Fiscal 022. Just to confirm the transition is Dilube, Delta India, Lima, uniform branco. Copy, Dilube transition, Delta, India, Lima, uniforme Bravo, FGAL 022. Bravo, Zac. Boa tarde, é Papa Mike Romeo Alfa. Papa Mike Romeo Alfa, mantém a vertical do farol de Itapuã sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e o eixo de decolagem da 17. Sim, a vertical de Itapuã vai permanecer, Mike Romeo Alfa. Heliponto fica na terceira milha da final da 17. Reporte visual com heliponto ou na terceira milha da final da 17. Tango Lima, Romeu Kilo, informa um helicóptero Alfa CA50, mantendo a vertical do farol de Itapuã, não interfere com a aproximação para o 97. Autorizado pouso para o 97, 9170-089, o ajuste de altímetro 0018, forma visual com campo, o Lima, Romeu Kilo. Autorizado pouso, Lima, Romeu Kilo, 9170-089, o ajuste de altímetro 0018. Mike Romeo Alfa, visual com tráfego aproximando curto a sinal da 17. Negativo, Sam. Verde. Mantenha vertical do farol de Itapuã. Estou mantendo, Mike Romeo Alfa, agora sim, visual com tráfego. Mike Romeo Alfa. Voo no 166, solo aos 25, solo 1 dos 1, já liberou. Legal, não voa. Solo no 166. Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, Juliette, gol 166. Juliette, estacionamento, gol 1869, totalmente. 62 de autoridade, chefe. Autoridade, chama até 1869. Informação em curso agora é

chame pronto no 01, pushback, se não me entende. Solo Salvador, boa tarde, eu chamei a 6201 para a cobra 1360 Galeão, você está tomando isso? 6201, 360 já aprovado para o Galeão, para a fase. Afirma, escuta, prossiga. Galeão, autorizado 360 via P-November 857, decola da 10, curva à direita no perfil da Dael, Leda e Lume. 5522, o transponder 1935, controle. Olha, amigo, 360 para o Galeão, pela P-November 857, decola da 10, curva à direita na saída da Dael, Leda e Lume. 5522, o transponder 1935, controle Salvador. Via 201. 5522, ok, corrigindo aqui. Chame pronto no 10. Para pronto no 10, né? 2 0 1 0 1 0 8-69, decolado aos 33, controle 1 no 935. 1935, boa noite, 69. Obrigado, boa noite. Autorizado pouso de sono zero, o vento em Salvador 170 graus 07 nós e ajuste de altímetro no 08. Aquilo livre pouso no 08, 6143, obrigado. nós, 170 graus, 0,6 dúzia nós, variando 071. Muito obrigado. Romeu Alfa, pronto, Copa. Copa, mais Romeu Alfa. Salvador, RMAR, 500 pés, decola da 17 para o A-Norte, coordenação com a torre, 0115, transponder, 118, decimal 95, torre, 18 e 1935, o controle. 1095 é a torre. Quantos a bordo? 0 único a bordo, chame a torre 1895, 1018 no ajuste, Michael Romeu Alfa. Aguarde Conde, prepare a Conde para Aracaju. Conde? Conde, boa tarde, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, chame acionado, Michael Melfa, pronto para iniciar a decolagem. Autorizado início, é parte fora do solo da, do PAT 5. O vento é 160 graus 05 nós, o ajuste do altímetro no 08. Agora fora do solo, mais como alfa. 6143, solos 39, direito no 211. 211, direita, muito obrigado. Solo, Mike Romeofa. Mike Romeofa com proa norte, vertical da RMAR, chama controle, 11935, bom voo. Então, eu acho que eu vou lá no senhor, porque 3.000 eu vou pousar na RMAR, exatamente. É, sim, RMAR, chama o solo controlado da RMAR, Mike Romeofa. Controlado, é a ponta da Mike Romeofa. Xenem 143, taxível Alfa, reporte antes das 10. Hotel? Alfa antes da Juliette, o meu ano Patrícia. Alfa antes da Zero to 2, stand 1-1, request pushback and startup. Portugal 0-2-2, on gate 11, clear pushback, stand up, call for taxi. Clear to push, call for, and start, call for taxi, Portugal 0-2-2. Ciente, frequência livre, Mike Romeofa. Boa noite. 1645, agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso de estômago 0, VT 150 graus, 089, ajuste de altímetro no 018, à sua esquerda, posição de 10 horas, helicóptero já pousou no hangar da L, no ponto da RMAC, que fica 3 meses a cabeceira no 7, não interfere. Leve pouso de estômago 0, igual 1645. Aracaju 90 via Golfo 677, decola da 10, curva à esquerda no perfil da Conde 0264 no transponder, controle 1935. Autorizado 90 pela Golfo 677, curva à esquerda na saída Conde. Após decolagem, a manhã 19, técnico não copiou o código transponder. 0264. 645, solos 45, direito no 21, 1 só. Direito 21, 1, vem pra cá. De imediato, com 201. Mais um minuto. Aqui eu achei totalmente pronto. Solo gol no 645, livrando. Olha, eu acho que tá aqui de alfa, né? Alfa de 2 Juliette. Alfa de 2 Juliette, vem pra cá. Tá 3290, tráfego avistado, final da 10, autorizado pouso, pistão 10, venta 160 graus 089, ajuste de altímetro 109. Pouso autorizado, a pistão 10 está 3290. Aguarde para iniciar o push. A aeronave da Portugal já no setor sul já vai iniciar o táxi, já pede e vai comprar o trator. Aguarde só um instante. Isso, 4-2 também. Autorizado, chefe do táxi. Fala Salvador, boa noite, Santa 3897. 3897, Guarulhos, no nível 320, aguarde cópia, prepare a da Elfa. Ok, na sua escuta da Elfa, 3297. Começa 5 Juliette, portão 2. Juliette para 02, no 645. É o ponto de Júlio Tutu, clear attack by April 1, text way India, on holding point, contact 118, small line of fire, regimental search 1018, and every flight. Clear text via April 1, India, holding point, runway 10, then tower 118, that's contact 5, QNH 1018, that's 022. Juliette, previsto o portão 01, a aeronave da Azul já vai iniciar o push dentro de instantes. Gente, via Alfa até o ponto da, até a Juliette, corrigindo, tá 320. Equipe de solo, após a aeronave da Portugal passar retaguarda e ingressar à Índia, autorizada no 01, chame pro táxi. A gente foi da entrada após o DAF, luz para os estacionamentos, o 4206. Salvador, tá 3894, boa noite. Tá 3894. Tráfego avistado. Autorizado pouso de 190. O vento é 160 graus no 09, o ajuste do altímetro 90, 18. Autorizado pouso, tá 3894. Transponder e o controle em 1935. 320, aprovada São Paulo, Guarulhos, decolada 10, curva direita da El Monte, vapor Zulu 10, aerovia 5540, transponder 1935, o controle de saída, OTAN 3897. Saída da El, após da El Leda, depois Motiva. Da El Leda, Motiva. Isso aí, OTAN 3897, está no 5, puxa acionamento. Excelente, aguarde para o pushback acionamento, OTAN 3897. Ok, não aguarda a sua autorização, OTAN 3897. Vou até mais atrás aqui pra gente poder entrar. Só porque seria, fica mais rápido ele parar aí mesmo no traveiro 4 do que ele puxar até o 3. Tudo bem, assim um saco pra entrar, tem um pousando aí. Mais atrás, você vai desacoplar inicial Line up and maintain runway 10. Salas 1406 para o track, está com 99 a bordo, 0330 de autonomia, alternando São Gonçalo. Direita ainda com a espera 1895, 1000 e 1800 na viagem, 1406. Direita 1895 08, azul 1406, boa noite. 4290 até 01, autorizado via Juliette. Via Juliette para 01, não. Obrigado, 32 da terra. 3272, eu passo a jantar à direita, a retalhada mesmo prossegue via parte 1 no Índio, no ponto de espera, sai a torre em 1895, 1018 na Juiz. Boa viagem. Após a passagem do TAM, vai prosseguir no TAC, na ponte de espera 1895. Graças, tenha uma boa noite. TAM 3897 no 05, coordene com a equipe do solo, após a passagem da TR a retaguarda, iniciando 5, chame TAC. Ok, após a TR está autorizado, TAM 3897. Paulo TAM 3894, livrou na sexta, puta, boa noite. Alfa antes da Juliette, 3894. Alfa antes da Juliette, 3894. Salvador, boa noite, azul 4206, pronto para espera 1 no 0. Azul 4206, já lhe mantei para o 1 no 0. Eu mantei 1 no 0, azul 4206. Já iniciou? Tá iniciando agora, senhor. Aguarde só mais 30 segundos pro push. A aeronave da companhia já tá próxima a Juliette para ingressar pro setor sul. Ok, então vai aguardar o colega da preocupação, são 3897. 3894, Juliette para o 9. Juliette para o 9, TAN 3894. O TAN 3897, após o companheiro da companhia, autorizado, tinha protecto. Ok, após o TAN, autorizado, TAN 3897. No 0, Juliette, manter ponto esperado no 0, azul 27 no 2. Vai manter a 27 no 2. Azul 4206, subir decolagem pista 10, VT 160 graus 08 nós, ajuste de altímetro no 018. Esse azul vai aguardar mais 20 segundos aqui por causa da esteira, ok? Sente quando pronto, autorizado. Obrigado. Iniciando azul 4206. Azul 2712, aliar e manter isso no 0. Vai aliar e manter 2712. Azul 4206 decolado, ao 59, controle 19 decimal 35. Aeroceano 935, controle azul 4206, boa noite.